put a spell on you. Because you're mine. Moleque, eu tô chamado, convocado. Tô conectado e comprovado. Vem chegando aquele que não foi chamado. Inflama, sobe a chama, fogo na bagana. Vagabundo chama, achando que ela é dama. Ela chama o bacana. Bacana chama grana e grana chama fama. Fama chama, parte no hotel Copacabana. Mente insana, luzes flash, flechada na sua cara. E foram te chamar pra te botar numa furada. E que mancada, mas não faça enxame. Talvez me chame, se os cara tira onda, nós tiramos de tsunami. Não se engane, não reclame, no tatame é o que é. Quando brotar bom, eles não vão lá te chamar. Bagulho fica doido, aí geral te envolve. Chama os malucos doidos da cone que eles resolvem. Chama o Rani certo pra fechar numa bongada. Chama o Batoré pra fumar onda importada. A vida cobre não te permite viver na falha. Chama o Papatinho, me sujeito que trabalha. A rima que estraçalha na cara dos canalha. Chama o Maomé se for chamar pra uma batalha. Que chama o Sete, ele babado, batora o Maomé. Que chama o Sete, ele babado, batora o Maomé. E fala pra geral, chama as amiga. E fala pra geral, chama as amiga. Blackberry, outro mano de Yogoberry. Eu na larica de Blueberry, bebendo minha Bloody Mary. Depois de dropar a série, bongado pela manhã. Vou tá velho pra caralho, sem crescer igual Peter Pan. Tão mentira da terra, eu nunca tento e tô sem pode. Se uma mina consegue comparar lá no mundo de Bob. Ele é fantástico, sou ágil, faz menino igual sabão. Tenta me segurar, não, não, escorrego da tua mão. Abaixou, pegou no chão, com pouco vulnerável. Aquelas baixinhas, eu vou passar uma nozinha maleável. Xaxão, chama os moleque, agora é hora do rap. Traz uns rap, deixar puta em casa, se não rola estresse. Eu já tô cansado disso, tô sem saco pra discussão. Só irmão, sem cuzão, só espaço do quarto pro som. Sessão de dom, doente mental, mojo, flow, que difere, xaxão. Chama geral, neguinho, xaxão, chama moleque, cara. Me joga as carne na brasa. Cê chama, chama as amigas, e faz a festa lá em casa. Chama a fumaça, iluminação, palco pra fazer um som. Não esquece do backbone, pede a garrafa pro garçom. Chama sinuca, serva, erva e também as malucas. Chama canela, propela, que seca meu glengue na fruta. Chama com fé, geral, que quer? Chama mulher, na moral, mané, essa é pra chamar. Ah, aí só tem maluco no pedaço, nesse quarto. Os malucos tão lançando pedaço, e só um quarto. Pra alguns o que não faz nem sentido, pra outros tá mais que claro. Eu só quero a minha mina, uma dose e mais um trago. E chama o Sete, ele o babado, batora o Maomé. Chama o 2D51, tô preso a certo. E fala pra geral, chama as amiga. E pra essas amiga, chama mais amiga. Também quero que a de bom entre no palco com o pé direito, pra ver se tudo se acerta. E essas chamam dinheiro, limpo sem esquema, sem treta, cadê o gema? Hoje eu nem quero falar disso, porque isso chama problema. Então só chama que a família, a diretoria. Não chama quem é X9, porque ele chama a polícia. Já que é só back, rap, serva na strike. Pra manter essa chama acesa, chama os moleque. E chama o Sete, ele babado, batora o Maomé. E chama o Sete, ele babado, batora o Maomé. E fala pra geral, chama as amiga. E fala pra geral, chama as amiga. Chama os moleque da rua, é o bonde da madrugada. Pras velhas do condomínio, minha cabeça não tem nada. Bruxa, bucha, rugada, tá na varanda pendurada. Pra escutar meus camaradas, iniciando se carrara. Os flagrantes são os meus pés, eu corro a 210. Acompanho o flow no jazz, rimando pros meus fiéis. Alguém quer te ver na bad, te impede de usar T-Bad. Só que aqui não tem nenhum nerd, obedecendo quem pede. No meu canto tranquilão, com planos pro Réveillon. Bongando todas tá bom, gordinho trouxe o marrom. Só esperando outro blackout, safados fazendo fraude. Quem tá dirigindo um áudio, nunca tomou banho de balde. Então vamos dar o pack, meu bonde vem tipo as Spark. Morri, volta e bote o pack, vou ligar pro Mano Isaac. Então o papo já tá dado, tá geral que o convidado. Pode chamar os recalcados, mas dá o endereço errado. Me chama. Chama os moleque. Chama que é parceiro. Me chama o Sete, ele babado, batom, meu. Me chama o Ted, ele babado pra toda a mané. E fala pra geral. Chama as amigas. E fala pra geral. Chama as amigas. Chama o Sérgio, ele papado, pra tomar o chama o Sérgio, ele papado, pra tomar o momento. Chama o Sérgio, ele papado, pra tomar o momento. Chama o Sérgio, ele papado, pra tomar o momento. Chama o Sérgio, ele papado, pra tomar o momento.